Seção 1 de Joanna Eyre. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes em 2021. Joanna Eyre, de Charlotte Bronte. Tradutor anônimo. Seção 1. Capítulo 1. Não era possível sair a passeio naquele dia. De manhã, é verdade, por espaço de uma hora, tínhamos percorrido a mata despida de folhagem. Mas desde o jantar, e a senhora Reed jantava cedo quando não tinha hóspedes, o inverno frio trazia nuvens tão sombrias e chuveiros tão penetrantes que nem se podia pensar em exercícios ao ar livre. Bem satisfeita estava eu com isso, pois não gostava de passeios extensos, especialmente em tardes frias. Tinha medo da volta para casa ao crepúsculo, com os pés ardendo de frio e o coração entristecido pelos ralhos de Bessie, a ama, e humilhada pelo sentimento da minha inferioridade física em comparação com Isabel, João e Theodora Reed. Estes três, Isabel, João e Theodora, estavam então na sala, junto à mãe, a qual, reclinada no sofá, ao pé do fogo, parecia completamente feliz com seus caros em roda de si. Pelo menos não estava naquela hora nem a altercar, nem a chorar. A mim ela me dispensara de unir-me ao grupo, dizendo que sentia muito ver-se constrangida a manter-me a certa distância, mas que até saber de Bessie e por observação própria, que me esforçava deveras para adquirir disposições mais filiais, maneiras mais atraentes e desembaraçadas, enfim, um não sei quê de mais suave, franco e natural, ela, a seu prazer, tinha que excluir-me dos privilégios a que só tinham direito meninas contentes e bem dispostas. — Que é que diz Bessie que eu fiz? — perguntei. — Joanna, não gosto de meninas que discutem e questionam. De mais a mais, é muito feio uma criança pretender chamar a contas os mais velhos. Assente-se em qualquer lugar e fique quieta, até saber falar com mais graça. Contigo à sala ficava um pequeno compartimento onde costumávamos tomar o café. Para aí me esquivei e logo me apossei de um livro da estante, conjeturando que fosse um dos que trazem muitas estampas. Trepei no peitoril de uma janela e, retraindo os pés, fiquei sentada de pernas cruzadas, como um turco. Depois de corrida quase de toda a cortina vermelha de Damasco, fiquei como que segregada por uma dupla reclusão. Dobras de cortina escarlate cerravam-me as vistas para a direita, enquanto que para a esquerda me protegiam os vidros claros da janela, sem me separarem do tristonho dia de novembro. De vez em quando, ao voltar às folhas do livro, estudava a fisionomia daquela tarde invernal. Ao longe apresentava-se-me a pálida alvura da cerração e das nuvens. Ao perto, estendia-se a paisagem da relva alagada e de sarças açoitadas pela tempestade, cujas rajadas longas e lamentosas arrebatavam as chuvas em carreira desvairada. Volto ao meu livro, A História das Aves Britânicas, por Bewick. O texto, em geral, pouco me importava. Ainda assim, havia algumas páginas de introdução, as quais, embora criança como eu era, não pude saltar a pés juntos. Eram as que tratavam das guaridas das aves marinhas, dos ermos cabos e rochedos habitados por aqueles pássaros da costa da Noruega, guarnecida de ilhas desde o Cabo Lindesnas, no extremo sul, até ao Cabo Norte, onde as águas glaciais refervem em caixões, em derredor das ilhas tão nuas e tão tristes de Tule ao longe, e a cândida espuma do Atlante minar vem sempre aos pés das ébridas revoltas. Nem pude tampouco deixar passar despercebida a sugestão das praias glaciais da Lapônia, da Sibéria, de Spitzberg, Nova Gembla, Islândia, Groenlândia, com a vasta extensão da zona ártica e aqueles tratos esquecidos das regiões sombrias, aquele reservatório de frio e neve, onde campos estáveis de gelo, acumulações de invernos centenários, vidrados a alturas alpinas, rodeiam o polo, concentrando os rigores potenciados do extremo frio. Daquelas paragens amortalhadas, formava eu umas ideias muito minhas, obscuras, como são todas as noções compreendidas a meio, que flutuam indistintamente nos cérebros infantis, mas ao mesmo tempo estranhamente impressivas. Juntavam-se as palavras das páginas introdutórias, as vinhetas subsequentes, e davam significado ao rochedo solitário que se erguia no oceano de vagas e de escuma, à embarcação arrombada e encalhada na praia soturna, à lua, que pelos interstícios das névoas coava uma luz fria e cadavérica sobre a quilha naufragada que se sumia no insaciável sorvedouro. É-me impossível exprimir que tétricos sentimentos pairavam sobre o deserto cemitério, cercado de um muro em ruínas, com as suas campas e inscrições, com seu portão, as duas árvores, o horizonte limitado e a lua, que surgindo do oceano, preconizava a noite. As duas naus imóveis no mar entorpecido, tomei-as por fantasmas marítimos. O mau espírito que, seguindo a pista do ladrão, lhe prendia ao solo o roubo, passei-o apressada, como um objeto de terror. Assim também me horrorizava o espectro negro e cornudo, que de um rochedo afastado observava um magote de gente ao pé de uma forca. Cada estampa contava uma história, enigmática muitas vezes para o meu entendimento não desenvolvido e os meus sentimentos pouco maduros, mas sempre profundamente interessante, tão interessante como os contos que Bessie, às vezes, narrava em tardes de inverno quando se achava de bom humor. Nessas ocasiões, trazendo a mesa de engomar para o quarto das crianças, ela nos dava licença de assentarmos em redor delas e, enquanto passava o ferro sobre as rendas da senhora Reed e frisava a guarnição das carapuças de dormir, nutria a nossa sôfrega atenção com rasgos de amor e aventuras, que tirara de antigos contos de fadas e de ainda mais antigas baladas, ou, como descobri mais tarde, das páginas de Pamela e Henrique, conde de Moreland. Com Bewick nos joelhos, lá estava feliz, feliz ao menos a meu modo. Não receava nada, senão ser interrompida, o que não devia tardar a acontecer. Abriu-se a porta do quarto. — Olá, senhora Tristura! — gritou John Reed, mas logo estacou. O quarto estava aparentemente vazio. Com mil diabos? Onde estará ela? Isabel, Teodora! Gritou para as irmãs. Joana não está aqui. Digam à mamã que ela saiu à chuva, que animal! Fiz bem correndo a cortina, pensei. Eu o desejei ardentemente que não descobrisse o meu esconderijo. Nem ele o teria achado, pois não era pronto nem de vista, nem de ideias. Mas Isabel mal pôs a cabeça dentro da porta e disse... — Ela está no peitoril da janela, com toda certeza, João. Saí imediatamente, pois tremia a ideia de ser arrastada para fora pelo João. — Que quer? Perguntei com embaraço e desconfiança. — Diga assim, que deseja, Sr. Reed? Foi a resposta, e ajuntou. — Quero que venha cá. E, assentando-se numa poltrona, intimou-me que me aproximasse e ficasse de pé diante dele. John Reed estava no colégio. Tinha 14 anos, 4 mais do que eu, que contava então apenas 10. Ele era alto e desenvolvido em proporção à sua idade, de tez descorada e doentia, lineamentos rudes num rosto largo, membros pesados, mãos e pés grosseiros. Tinha o mau hábito de comer muito, o que o fazia bilioso e lhe tornava os olhos pesados e sem brilho, e as faces balofas. Propriamente devia, então, achar-se no colégio, mas a mamãe o chamara para passar um mês ou dois em casa por motivo da sua delicada saúde. É verdade que o seu professor, o Sr. Mills, afirmava que o menino passaria otimamente se de casa lhe enviassem menos bolos e doces. Revoltava-se, porém, o coração materno contra uma opinião tão severa e inclinava-se antes à ideia, mais delicada, de que a palidez de João era efeito de estudos forçados e talvez... de saudades de casa. Entretanto, João não morria de afeição para com a mãe e as irmãs, e contra mim nutria antipatias que desabafava em ralhos e maus tratos, e isso não duas ou três vezes por semana, nem uma ou outra vez por dia, mas sim continuamente. Cada nervo me tremia diante dele, cada fibra de minha carne estava paralisada quando ele se aproximava. Ficava às vezes fora de mim, pelo terror que me incutia, porque não havia apelação das suas ameaças e torturas. Os criados não tomavam meu partido para não ofenderem o patrãozinho, e a senhora Reed era cega e surda a este respeito. Ela nunca dava fé de que ele me batia, bem como nunca notou que ele me tratava mal, embora o fizesse diante dos olhos dela. Acostumado a obedecer a João, aproximei-me da sua cadeira. Ele gastou uns 3 minutos em deitar a língua fora contra mim e tanto quanto lhe era possível. Sabia que me ia bater, mas nem por isso pude deixar de escrutar a expressão nojenta e odiosa daquele que, de um momento para outro, me ia assentar um murro. Interessava-me saber se leria esta noção no meu semblante, pois, de repente, sem dizer água vai, descarregou o braço, rápido e com força. Cambaleei e, ao recobrar o equilíbrio, recuei 1 ou 2 passos. Isto é pela impudência com que respondeu há pouco a mamã, explicou ele, e por se ter escondido tão cobarde e vilmente atrás das cortinas, e pelos olhares provocadores que esteve a deitar-me esses 2 minutos, ratazana repugnante. Estava habituada aos maus tratos por parte de João Reed, e por isso nunca me entrara na cabeça pagar-lhe na mesma moeda. O meu único cuidado era ver o modo de aguentar o golpe, que sempre se seguia ao insulto. O que fazia atrás da cortina? Lia. Mostra-me o livro. Fui buscá-lo à janela. Você não tem direito algum de tocar nos nossos livros. Você é uma insubordinada, como mamã diz. Você não tem dinheiro, pois seu pai não lhe deixou nada. Devia mendigar pelas ruas e não viver aqui com filhos de gente honesta como nós, nem comer dos nossos manjares, nem vestir-se à custa de nossa mãe. Ora, vou ensinar-lhe a explorar as prateleiras dos meus livros, pois são meus, a casa inteira é minha, ou será dentro de poucos anos. Vai, ponha-se ali junto à porta, longe do espelho e das janelas. Fiz o que me mandava, ignorando seu intento. Quando, porém, o vi levantar e equilibrar o livro na mão e estar já para lançar, pulei instintivamente para o lado com um grito de susto. Era tarde. O volume foi arremessado, acertou-me e eu caí, batendo com a cabeça contra uma aresta da porta que me cortou a fronte. A ferida sangrava, a dor era aguda e o meu terror passava o auge. Outros sentimentos sucederam-se. Sujeito mau e cruel, exclamei. Você parece um assassino, um tanganhão, um imperador romano. Tinha lido a História de Roma, por Goldsmith, e formado lá as minhas ideias sobre Nero, Calígula, etc. Tinha mesmo no íntimo do meu coração esboçado uns paralelos que nunca pretendera trair por palavras. O quê? O quê? Gritou João. Assim me insulta? Ouviram, Isabel e Teodora? Não contarei a mamã? Mas antes... O rapaz precipitou-se sobre mim. Senti como me enterrava os dedos nos cabelos e me agarrava pelos ombros. Mas era um ente desesperado que ele provocava a luta. Vi nele, de fato, um tirano, um assassino. Senti 1 ou 2 gotas de sangue escorrerem-me da cabeça pelo pescoço. E sofri uma dor pungente. Estas sensações, momentaneamente, predominaram sobre o medo. E recebi o agressor com um contra-ataque frenético. Nem me lembro bem o que eu fiz com as mãos, mas ele me chamava de ratazana, ratazana, levantando altos gritos. O socorro não se fez esperar. Isabel e Teodora tinham corrido a senhora Reed, que se retirara ao andar superior. Não tardou a entrar em cena, sendo seguida por Bessie e Abbott, a criada de quarto. Separaram-nos e da gritaria geral distingui estas palavras. Valha-nos Deus, valha-nos Deus, que fúria atacar o senhor João. Já viu alguém tal acesso de loucura? Depois, a senhora Reed acrescentou. Levem-na ao quarto vermelho e fechem-na lá dentro. 4 mãos imediatamente pegaram em mim e fui transportada para cima. Fim da sessão 1.